è strada. A te può che sia. Beh. Fui. Simples assim eu voto, meu dito foi feito. O que eles querem mais, levo a marca no peito. Deus abre meus caminhos, a fé move moinhos. O que me fortalece sobre farpas, espinhos. Meu veredito, outro fiel legado. Cada linha que eu prezo, cada verso firmado. Pé no chão, mais inspiração vem. Abro aqui meu coração, vou sem olhar a quem. Atrás vem mais de mil, loucos pelas de cem. Em busca pelas capas vou sem tirar ninguém. Pisar na grama assim, retroceder. Veja mais, pague o preço pelo erro atrás de um pouco de paz. Mente blindada e o meu corpo são. A mão já calejada, levo as chagas da missão. Proteção, peço pai, permissão pra seguir. Disposição, pra se eu errar, prosseguir. Pé na estrada, até qualquer dia. Fé, até mais. Valorize o presente que Deus lhe deu. Não perca tempo, talento que concebeu. Abra suas asas, irmão, voe até o céu. Abençoe, pai, o seu filho cruel. Quanto vale a experiência? São tempos de emergência. Junte os fatos, assuma as consequências. A vida é isso, fico feliz em revê-lo. Aos meus que se perderam, eis aqui o meu apelo. Fortifique o elo, afaste seus demônios. Todos seus traumas, seus sonhos mais medonhos. A rua chama, o povo clama, não deixe a língua. Pobre mundo cruel, perigosa as más línguas. Pelas pequenas brechas o inimigo age. Louvado seja o homem, o mais forte que reage. Sua fé, sua espada, seu escudo, seu guia. Sorte na caminhada, profetize seu dia. Pé na estrada, até qualquer dia. Fé. Abençoe, pai, seu filho aqui na terra. A fé move moinhos. Eu vou seguir o meu caminho.